11 horas. Massive Attack. Campo Pequeno. 21 e 22 de novembro. Dub, trip-hop, soul, eletrónica. Todos os géneros reunidos numa fórmula única. Na primeira parte, a musa de Bristol, Martina Topley Bird. Massive Attack. 21 e 22 de novembro, Campo Pequeno. Apoio Radar. Passado. Radar, o futuro agora. É a nova Toca do Lobo, com mais uma divisão a partir de 12 de outubro de 2009. Começando às 22 e a terminar à 1 da manhã. Pontinha da antena Radar, 97.8 MHz. Rádio Difusão. Emissão online, radarlisboa.fm. Da segunda das 3 horas de Viriato 25 por aqui, na Radar Noite, sexta para sábado, da Tipo Projectors, com David Byrne, tal como estão no arranque do álbum Dark Was the Night, onde também, ou de onde também repescamos, The National. You're a serious lady in half a teacup full of cherries. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. Take a bath and get high through. threw an apple. Wanted to cry, but you can't when you're laughing. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. You're so far around the bend. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. You're so far around the bend. There's no leaving New York. Soltas na inauguração da segunda hora de Viriato 25. These are my twisted words, os Radiohead. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Ali estava apaixonado por Rim, mas o clã dos pais da rapariga não aprovava o casamento. Zafran, diziam, ficava demasiado longe da Nefta. Ali regressava agora ao seu oásis, após mais uma tentativa frustrada de conquistar o seu direito a viver com a mulher que lhe tinha roubado o coração. E os seus retratos de Rim, que ele agora mostrava, ilustravam bem a via dolorosa da sua paixão. As primeiras pinturas representavam uma viçosa rosa vermelha despontando das areias do deserto. Vinham depois minuciosas paisagens idílicas de baías mediterrânicas povoadas de pássaros, o refúgio paradisíaco dos sonhos amorosos de Ali. Mas nos últimos quadros e desenhos, o traço era nervoso e impaciente. O vermelho da rosa era agora também o vermelho do sangue que escorria dos dedos de uma mão que se feria nos espinhos. A história do amor triste a Ali não era recente. O seu sofrimento durava há já 2 anos. Rim tinha estrangulado a palmeira do amor de Ali e, desde então, ele sentia as suas forças vaírem-se por uma ferida que não sarava. Durante a noite, deitado na sala, Ali adormecia ouvindo cassetes de Om Kalsum, a diva egípcia das melopeias quase monotónicas que falam da paixão e da saudade, aquele sentimento tão exclusivamente árabe, onde se mescla o prazer e a dor da nostalgia. Todas as noites mantenho-me acordada até de madrugada à espera do meu amor. Que saudades tenho de o ver. Em que pensas tu? A tua imagem permaneceu até de madrugada no interior dos meus olhos sem sono e despertaste a minha dor. Lamentava-se Om Kalsum sob o luar estrelado de Zafran. E quando a cassete terminava, Ali Mazurk cortava o silêncio da noite com dolorosos lamentos. Arrim. O clã dos Arish Aled Mazurk descende de antigos escravos sudaneses. Nos oásis tunisinos, as relações entre géridos, beduínos, sudaneses e berberes, os poucos que não partiram para a Líbia, produzem cooperações e assimetrias complexas, cujos sinais os homens do norte, os turistas europeus, podem talvez entrever nas danças folclóricas que as gerências dos hotéis organizam durante tristes farsas do chá verde com hortelã sob tendas beduínas. Ao contar-me a sua história, Ali preferiu omitir que uma beduína não casa com um sudanês. Mas os desenhos revelavam o que a história não contava. Se a rosa, Rim, era vermelha, a mão que sangrava ao querer segurá-la era negra. Manuel João Ramos escreveu Traços de Viagens. Experiências remotas, locais e vulgares. Uma edição Bertrand, com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Exato, 8. Teatro 25, Operação Noite, dentro no radar de Decemberists, foi The Rake's Song. E também Sleepless. Para trás ficou mais um Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. Daqui a pouco a nossa habitual colher de blues. On a pea green sea, never thought that I could find you so hollow. Laying in this cup of wine, oh, salt and brines made me sleepy, and sorrow sighs. A field of tears that will never yield a single penny, but I don't. Got nothing to hold on to. Wish for gold so I could buy you a palace by the riverside. Come in and I would fill your diamond chalice. If you were still alive, but this cup of wine, all salt and brines made me sleepy, and sorrow is so. Field of tears that will never yield a single penny, but I don't. I've got nothing to hold on to. Got nothing to hold on to. His eyelids affix on empty chairs. You had traveled to late.

uma compilação chamada Hellraisers, aliás, originária da revista Rock, mas inspirada em Keith, ou Kid, Keith Richard, Badass Rock and Roll. Os New York Dolls foram os primeiros visitantes, com High Boys a seguir. New York Dolls Running Around, Choir Boys Louder. Já a seguir a Colher de Blues. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz, de segunda a sexta, entre as 22 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Feriado 25, um baluarte da resistência. Uma semana de contacto com a Colher de Blues e com esta coleção que nos acompanhou ao longo de duas semanas, uma iniciativa Uncut, Woke Up This Morning, onde tivemos o prazer de reencontrar gente como o Slim Harpo, Ray Charles, Billy Boy Arnold, mais recentemente Big Joe Williams, Jimmy Reed, hoje Big Bill Bronzy, Little Walter e está-nos a escapar este. Ou como Arnold, para finalizar esta série de colheres de blues. You do. away. You know it ain't right to treat me this way. Soul. Lord, I don't feel welcome. Please don't place I go. Hardy little woman, I love my moon. Have done drove me from a door. Woke Up This Morning, gravações tão velhas como 1954 ou tão recentes como 1958. We can rock on wild. We can rock on wild. Quit teasing me, babe. Quit teasing me, babe. What you find brown frame? What you find brown frame? If you let me love you, babe, I'll think that you're loving me. I'll think that you're loving me. Desde segunda-feira passada, em tripla hora, 22, uma da manhã de segunda a sexta, o que dá também um regime terça a sábado, nesta altura não muito longe da meia-noite. segunda hora de Viriato 25, encostar-me-nos à meia-noite, Midnight Juggernaut, This New Technology. Relator, Pete Yorn, Scarlet. Até já. When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day. And I see you on the TV at night. You can see that. I didn't know what to do, but I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you're at home every day. I don't beg, I don't borrow, but still. Sexta, 20 de novembro, o reggae vai incendiar a noite. Dikan Jafakoli, um dos grandes nomes do afro-reggae mundial, ao vivo no Pavilhão dos Lombos, Carcavelos. Depois do concerto, a festa continua com o coletivo francês Massa Sound, sound system oficial dos Dubbing Corporation. Dikan Jafakoli e Massa Sound, 20 de novembro, Pavilhão dos Lombos, Carcavelos. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Radar. Radar, o futuro agora. Antena Radar 97.8 MHz Rádio Difusão. Para ouvir online, www.radarlisboa.fm. Toda a informação, ou quase toda, no blog radar.blogspot.com. A nova Toca do Lobo, mais uma divisão a partir de sexta-feira, de segunda-feira passada, 22, 1 da manhã. Bem-vindos, é a hora final da semana. Hi, how you doing? Passou a inaugurar a nossa última hora, em vez de estar lá encostada a rubrica, bem entendido, ao final da nossa emissão, referimos-nos na ponta da língua. Da revista Wire, na ponta da língua, com a Modified Toy Orchestra. Three,

hora de Viriato 25 inaugurada, como é habitual, com o Na Ponta da Língua. Rápida inscrição nos New Cuts com estes ou estas Girls, El Hole, Rat Race. Hora apertada, ainda pitada de country music, e depois o nosso habitual Boomerang. Keep this frequency clear! E quando pensávamos ter todos os ingredientes, eis que faltava uma pitada de country music. Lost ship, adrift on the sea. The sea of heartbreak, lost love and loneliness, memories of your caress. So divine, how I wish you were mine again, my dear. I'm on this sea of tears, sea of heartbreak. Oh, how did I lose you? Oh, where did I fail? Why did you leave me always to sail? This sea of heartbreak, lost love and loneliness, memories of your caress, so divine, how I wish you were mine again, my dear. I'm on this sea of tears, sea of heartbreak. Oh, what I'd give just to sail back to shore, back to your arms once more. Come to my rescue, oh, come here to me. Take me and keep me away from the sea. Sea of heartbreak, lost love and loneliness, memories of your caress, so divine, how I wish you were mine again, my dear. I'm on this sea of tears, sea of heartbreak, sea of heartbreak, sea of heartbreak. You wired me awake and hit me with the hand of broken nails. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. Too cold to start a fire, I'm burning diesel, burning dinosaur bones. I'll take the river down to Stillwater and ride a pack of dogs. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. When the forest burns along the road, like God's eyes in my headlights, when the dogs are looking for their bones, and it's raining ice picks on your steel shore. I'm gonna break, I'm gonna break my, I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage. Três temas de Unchained, Johnny Cash, para começarmos praticamente no final da semana, uma outra etapa de pitada de country music, onde esta semana já usamos temas de Gillian Welch e também de Tony Joe White. Radar. Espíritos. Por aprender ao longo das noites, a pitada de country music tem que passar forçosamente para a terceira hora, já que na segunda os destaques para tirolinhas e a colher de blues não deixam espaço para mais nada, porque é a rubrica final das 3 horas de Viriato 25, o Boomerang. Yeah. depois os convidados de hoje para o Boomerang, os Montespel e especificamente o álbum Night Eternal. Noite dentro a ponto final de Viriato 25 é o nosso Boomerang, os Montespel Night Eternal. Foi o título tema que rodou por aqui há pouco, é Tragic Heights, Shadow Sun e ainda Scorpion Flower. assunto para o Boomerang das da noite é feriado 25, atualmente tripla hora, 22, 1 da manhã, pontinha da Antena Radar. Os protagonistas do Boomerang 2 foram os Moonspell, certos do álbum Night Eternal. Radar, Almada, Cascais, Lisboa, 97.8. Já muito pertinho do final da edição 2, não há outro remédio senão voltar a abrir a secção New Cuts, tem de dizer no fim, Rising Sun Experience. São uma aventura de cá de dentro, do retângulozinho à beira-mar plantado. Temos mais ecos para dar em breve. Rising Sun Experience. Bye. beirinha do fim, mais um apressado New Cuts Rising Sun Experience. Mais sons em breve por aqui, em Viriato 25. E quem sabe, na própria radar. É a altura de deixarmos as nossas boas noites. Aquela habitual take care. Have a nice weekend. Voltamos segunda, a partir das 22 horas, Radar 97.8 MHz. Online, radarlisboa.fm. Se lembrar, conte aos seus amigos. Stay.